Alívio 713, operação para dar início ao procedimento, curva direita na proa 240, guardando o último vetor. Direita 140, guardando o último vetor, 273. Direita 240, sim. Direita 240, só. A senhora quer que a gente reduza um pouco a velocidade? Só por 240 nós. Velocidade de critério 2793. É. Azul 5127, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 015, tendo como limite a radial 290 de Salvador. Vetoração 015, radial... Podia continuar? Radial 290 de Salvador, limite, azul 5127. Azul 5127, tráfego 12 horas, 27 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 085, descida para 3 mil pés, ou um Alfa Tango 72. Azul 713, operação para interceptar o curso do localizador, curva esquerda, prova 200. Esquerda 200, 2713. Para o táxi 2228, estamos com 39 OB, tem 5 horas e 5 alternando Salvador. Passada 2228, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio 1 no táxi Índia, no ponto de espera reporte pronto, ajuste 10 no 4. Pátio até a 10 da Índia, a gente chama pronto. Passada 2222, tráfego 10 horas e 5 milhas, rumo sudoeste, cruzando 3 mil pés, descida para 2 mil, irá precedê-lo como número 2, tipo de equipamento Alfa Tango 72. Ambiente. Não, em princípio não, e nem precisava, porque a senhora já forneceu a nossa autorização. Positivo, porém, teria algum estimado para início do push, porque o plano para a EOBT seria 10-0-1-3-0. É. É, nós até faríamos nesse horário, mas houve um pequeno atraso aqui. Mais uns 5 minutos nós estamos saindo, é o estimado aqui. Mais ajuste no 0 no 4. Mais problema 0 no 4, ainda proa 0 no azul. Segundo ajuste. Passarei 2222, autorizar a interceptar o ILS nessa proa, pro 125, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, passarei 2222. Autorizado, sanitário. Chamarelas TAC, 5972, obrigado. Viu, reportará estabilizado o passarelo 2222. Estabilizou 2713. 2713, sim, completo 14, 2895. 2895, obrigado. Área 2222, mantém o ponto de espera. Vai levantar o ponto de espera, 2222. Azul 5127, curva direita na proa 070, limite radial 300. 070 a proa, limite radial 300, azul 5127. Azul 2713, aproximação final, baixa aprovada. Azul 2713, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 060 graus, 02 nós. 060, 02. Está pronto a autorizar a interceptação, semana 27? Afinal, autorizando a interceptação, ele é a sua prova, 5127, lista para 2010, ajuste na 014. Ok, intercepta, lista para 2010, 0 no 4, 5127. Estabilizou o passaredo 2222. Passaredo 2222, chama a torre salvadora em 1118, decimal 95. 1895, boa noite, bom trabalho. Igualmente, um bom pouso. Obrigado. Muito boa noite, passaredo 2222, estabilizado, avistando. Passaredo 2222, boa noite, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão no zero, o ajuste no zero no 4. 1014, aguardado. Controlador azul 5127, tá? 5127, sim, chegou a transferência. Viu 5972 para o táxi, seu bit 02, autonomia 3 e 10, Guarulhos. 5972, táxi autorizado até o ponto de espera da pistão no zero via Fátima no táxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto, ajuste no zero no 4. Primeiro táxi em frente via Índia, no ponto de espera, reportarei 5972 com o Bicarus. Azul 2713, no solo 34, liberar via Taxi Eco, taxina me escuta via Alfa Kilo, Pátio 3, posição prevista 4 Romeu. É, Alfa Kilo, Pátio 3, 4 Romeu na sua escuta, 2713 da Azul. Passaria do 2222, pouso autorizado, pistão no zero, vento 050 graus, 02. Autorizado, pouso para o passaria do 1-0. Chamada 074, a senhora identificação chegada do Mediona, disse mantém o nível de voo 050, boa noite. Pelo 5127, chama por Rio 118, decimal 95. 235, pode ser isso, 127. Somente um Vador, boa noite, Vador 5127, 9 milhas, capitana 0, estabilidade. Vador 5127, boa noite, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. Pistão 0, ajuste no 014. Tirada, aguardando, Vador 5127. Área 2222 no solo aos 37, vamos liberar via hexacina, me escuta via alfa, quilo, pat 3, atento ao balizador, posição prevista 3 lima. Alfa, quilo, pat 3, qual a posição? 3 lima. 3 lima. No 5127, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, 04 nós. Depois no 0, no 527. Área do 2228, após o pouso do Embraer da Azul na curta final, autorizado a alinhar e manter, que estão no zero. Após o Azul, na final, ali, mantém 2228. PD? Não. Azul 5127 no Solos 40, liberar via taxi Foxtrot, taxi na minha escuta via Alfa Kilo, Pat 3, posição prevista 4 Lima. Alfa Kilo, Pat 3, 4 Lima, posição 5127. Passaria 2228, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 090 graus, 039. Autorizado, decolagem 2228, iniciando. Rio 5972, após espera próxima. Rio 5972, após rolagem da TR da passarela, autorizado, alinhar e manter, pistão 0. Após rolagem da passarela, alinhar e manter, não, 0, 5972. Dois, dois, dois, oito, no sol, corrigindo, decolar 241, no chame controle Salvador e 119, decimal 8, bom voo. 19,8, grato, bom trabalho. Controle passaria do 2228, decolar na sua escuta. Passeio 2228, contato radar na decolagem, saída Bruno, privado ascensão para nível 180 sem restrições. Para 180 sem restrições, 2228, obrigado. Na 074, para interceptar o curso do localizador, curva à direita na proa 050. 050, 074, desça sem restrições para 2000 pés, ajuste na 014, reporta estabilizado. 5972, autorizado decolagem pistão no 0, vento 110 graus, 49. Decolagem no 0, 0. Passarela 2228, tráfego 2 horas, 30 milhas, rumo nordeste, cruzando 050, descida para 2000 pés, em boas 320. 72228. Na 074, tráfego 2 horas, 28 milhas, rumo oeste, cruzando 3 mil pés em subida para nível 180, Alfa Tango 72. 7274. Salvador, boa noite, Chanel, 258, passando no 90, descida 150. 258, chegada a Gomes de 1, desce mantenha 050. Desce mantenha 050, pode voar direto e TAP? Negativo TAP, 6258. Desce, 6258. Plano 72, decolar 244, chame controle Salvador em 119, décima 8, bom voo. 1198, 5974, uma boa noite. Controle, boa noite ao Rio 5972, decolado. Rio 5972, contato radar na decolagem, após 2000, autorizado voar direto Leda, subindo para o nível 340. 340, sem restrições, após... após 2000, pro de letra, 5974. 5972. Volão 354, boa noite, copia Aracaju, nível 230. Copia. Volão 354, autorizado para Aracaju, via Whisky 33, nível 230. Perfeito, saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Transponder 5423, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Volão 354, correto, formação Charlie, reporte pronto para o Spike, funcionamento. Olha o 2228, quando possível voar o destino. Avante coordenação, passarei 2228. Aguardando, obrigado. Em princípio, autorizado voar na cruz de Alefa, passarei 2228. Alefa, 2228, obrigado. Lula 074, torre 18, decimal 95. 295, vai estabilizar 74, boa, até amanhã. Canar 6074, boa noite, avistado, pulo autorizado, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 4 nós. 1 no 0, 4 nós, e pouso embaixecado, 6074. E o 5972 chama Centro Recife, 128 decimal 35. 2835, Rio 5972, boa noite. Seu nome é 258, desce para 2000 pés, autorizado LS, estou no zero, reporta estabilizado, ajuste no 0 no 4. 2000 pés, com bem 14, vai reportar estabilizado, chama 258. 258. Meu 354 autoridade, você não tá aí. Boa, bom, 972, boa noite, oceano, identificação, chegada a Bomé de Ona, deixa eu manter nível de voo 050. Bomé de Ona, identifica 050, bom, 972. Lama 258, quero interceptar o curso do localizador, curva direita na proa 050. Ativo, vai voar na proa 050, Xané, 6258 para o curso localizador. Chaner 6074, missão 252, liberando via Foxtrot, taxi na minha escuta via Alfa, Juliette, portão 09. Escuta, liberando Alfa, Juliette, 0974. Rua 972, quero interceptar o curso do localizador, curva esquerda, na proa 060. 060 para o curso do localizador, vamos lá, 62. Passarela 2228, chame Centro Recife, 128, decimal 8. Passarela 2228, copiou? Prossiga, 2228. Chame Centro Recife, na frequência 128, decimal 8, alterna em 126, decimal 0. 282-260, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, Azul 4062. Azul 4062, oceano, identificação, chegada Bomé de Uno, desse mantém o nível de voo 060. Ident 060, via Bomé de Uno, Azul 4062. plano 72, desça para 3.000 pés, ajuste 614. 3.614, igual 972. Azul 4062, reduza para 230 nós, número 3 de aproximação. 230, reduza. Zero, Gol 354. Gol 354, atualizada a linha de decolar, que estão no zero, vento 1, 00 grau, 06 nós. Linha de decolar, 258, sente, torre no 8.95. 895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Chanel 6258, final ILS 10. Chanel 6258, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 4. A sua escuta com 1014-6250. Para 972, desça para 2.000 pés, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado o procedimento, reporte estabilizado, voo 972. Azul 4062, já autorizado a descida para 3.000 pés, ajuste no 04. 3.000 pés, no 04, ajuste para 0.04. Voo 354, decolar 258, sendo controle Salvador em 199, décima 8, voo. 19.8, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 1354, passo 5, passo 5, passo 5. Voo 1354, contato radar na decolagem, saída PUC, nível de voo 230. 230, saída PUC, 1354. Chanel 6258, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 00 grau, 059. Ativo, pouso autorizado, pistão no 0, Chanel 6250. Portugal 2511, boa noite. Qualquer dança, clear, bom, survival, tenant maintain level 050. Good on, Portugal, confirm 050. Portugal 2511. Good on, Portugal 050, bom, arrival, Portugal 2511. Salvador, é o voo 354. Prossiga. É, coordenar o nível final 190. Gente, submantenha o nível 190, voo 354. 190, obrigado. 6258 no solo 01, liberando via Fox, taxi via Alfa Juliette, portão 06. Via Fox, Alfa Juliette para o 06258. Confirma o gol no 354. Vena pro de Conde, gol no 354. Pro de Conde, 354. Pelo 972, chama a torre no 8.95. Gol no 972. Poderia confirmar a frequência da torre, gol 972? Torre 118, decimal 95, gol 972. 1895, gol 972. Salvador, boa noite, 1972, estabilizado no X-Ray da 1-0. 1972, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0-0, grau 0-4-9. Pouso autorizado 1-0, com 1972. Motorista estabilizado, 2-4-0-6-2. No 354, veio direto Alfa Romeo 363. 363, 354. Controle Salvador, boa noite, voo no 228, ciente da Charlie. Voo no 228, boa noite, oceano identificação, chegada Bomed 1, desce, mantém o nível de voo 050. Bomed 1, desce até o 050, pode voar em TAP, voo no 228. Negativo TAP, voo no 228. Ciente. Azul 4062, Torre Salvador em 118, desce 95. 195, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 4062. Azul 4062, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 094. No 094, na Cisco. Subcanante 1014, clear all that's approach runway 10, all calls you established. Call the 2511. Voo 228, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda na proa 060. Esquerda proa 060, confirmando para o voo 228. Afirmativo. Permite ao localizador, voo 228. Para descida, voo 354. Voo 354, autorizar a descida para uma centena. Uma centena. Chaleiro 6258 no solo 01. Corrijo, voo 1972 no solo aos 08. Liberando via Eco Alfa Juliette, portão 04. Eco Alfa Juliette 04, voo 972. Anjo chamou o controle Aracaju no 20.3. 03, boa noite. Livre pouso Pessoal, um pequeno desvio à direita, voo no 228. Sim, no 228. Voo no 228, desce para 2.000 pés, ajuste no 014. 2.000 pés, 614, voo no 228. caso, 4062 no solo Zuno 2, liberando via Taxi Golf, Taxina, me escuta via Alfa Kilo Bate 3, posição 4 Lima. Alfa Kilo Pátio 3, posição 4 Lima, na sua escuta, é o azul 4062. Na proa 060, gol 1-2-2-2. Dezoito, recital 2000 pés, autorizado procedimento, reporta estabilizado. 2000 pés, nível procedimento, reforma estabilizado, gol 1-2-2-2. So, 2511, full cover, sitting on the left. 2511, tower 118.95. 118.95, we have to call 2511. 118, we have to call 2511, full cover, sitting on the left, runway 10. Portugal 2511, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 04 knots. We're flying runway 10, we have to call 2511. Estabilizado com o 1228. 1228, torre 2895. 2895, ó. Portugal 2511, Salvador Ground, go ahead. This is the Zodiac Alpha. Roger, taxi via Alpha, Juliet Gate 11. Remain in this frequency. Taxi via Alpha, Juliet. So, number 11, Alpha 511. Bola 228 é a torre? Boa noite, Bola 228, passou a esteira embaixo da base. Bola 228, boa noite, pouso autorizado, vento 090 graus, 049. Repouso, voo 1228, 90. Voa 228 no solo aos 22, liberando via Fox, taxi na minha escuta via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao balizador, posição prevista 2, Lima. A sua escuta, liberando Fox, Trote, via Alfa, Kilo, pátio 3, 2, Lima, posição, voo no 228.